490, decolou 32, controle 1208. 1208, obrigado. Ponha. Quatro, autorizado táxi via Juliette para Fat 1, gate 5. Autorizada a linha decolar 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nó. É 0, vou na Proditap. 060, Proditap, 5-2-4-0. Azul 4463, a 53 milhas, sudoeste de Salvador, serviço está terminado, chame Deus, 1-2-0-1. Ciente da informação, Oscar? Sim, bom. 3895, aguarde conta. RCC, manda bom dia, aparelho 2230. Confirme? Outro, bom dia, aparelho 2230. Aparelho 2230, aciona a identificação, autorizada a chegada da MAN, desça para o nível de voo 050. A MAN 050, vai ter o contato com o 2230. Confirme? Após primeira curva direita da Euleda, após bridge, transponder 5463, controle frequência 120 decimal 8. 340 Guarulhos, apresilou uma linha central, apresilou 3 copos conforme da Euleda. 5463, transponder 208, frequência de controle. 3895, confirmando saída da Euleda após bridge. Da Euleda, bridge, confirmo. 3895, atendimento correto, reporte falso para puxa acionar. Pode chamar. Essas 4 ondas colou aos 35, controle 20 decimal 8. 208, obrigado, é B6741. Quilo meu Oscar, decolada aos 35, controle 120 decimal 8. 208, Romeu Oscar. Ciente. Controle Salvador, boa tarde, Aviante 6741, cruza 1810. Webjet 6741, contato radar, sou para o nível de voo 340, sede da Euleda. Ciente, subindo 340, pode voar da El direto? Vou direto Leda. Direto Leda, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Kilo, Romeu Oscar. Papatango Kilo, Romeu Oscar, mantém as condições visuais, o meu pé de corredor, reporta no farol da barra. Seria possível dar presente autorizado 2.500 pés na proa de Morro de São Paulo, senhora? Negativo, mantendo no meu devido a aeronave na aproximação. Sim, Romeu Oscar. Da informação novembro. Desajuste na 020. Descendo 2000 na 020. Oscar, aguarde cópia. Oscar, vamos escutar lá, aguardando cópia pro Galeão Rio de Janeiro. Pode voar direto na flor do marcador externo. Negativo, mantendo ITAP, aguardando novas restaurações. Positivo, nós estamos com um probleminha técnico de restringir a velocidade de 200 km aqui. Ciente, o TAM 3804. TAM 3804, chame agora em 119-35. 1935, TAM 3283, controle, bom dia. TAM 3283, aciona a identificação, autorizado de chegada a Mares, isso para o nível de voo 080. 080 na Mares, TAM 3283. TAM 3144, confirme estabilizado. Estabilizado, LS. Tan 3144, complete, final do procedimento, chame Tonho, 98 decimal meio. 18,6, chamará. 5447, controle frequência 120 decimal 8. Autorizado do Galeão, nível 360. Saída será da Euleda Bridge, sendo decolado da 10, a primeira curva será à direita. A aerovia então será o Zulu 10, ATR Smart, e a partir daí conforme a rota proposta. Aciona 5447 e o controle no 208. Estamos no 9, reportarei pronto. Xené 6213, cotejamento correto, reporte pronto para puxar Xené. Solo, gol 94, Morra. Boa tarde. Confirme para o sol. É o gol 941. Gol 1941, autorizado táxi via Alfa, reporte antes, ataque seu Juliette. Livre táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, gol 941. Passarei 2230, controle. Escolha 2230. Reduza para 209. 209, controle 2230. Então 3283, redução para 259. 2509, está perfeito. Já mantém 2509. 7. O passarei 2230, só atrapalhar o tráfego, estaria fazendo 17. Gente, o passarei 2230, o senhor vai ter que como número 4 na aproximação de instrumento. Segue para 17. Salvador, 924 da Gol, informação Oscar. Gol 1924, essa identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 090. Autorizado Mari, desce ao 90, Gol 924, mantendo 230, ficado. Gente, mantendo 230 graus. Para a pista 10, quantos ficam no posto, fazendo 230? Já manteu o pulso na pista 10? Para a pista 10, contamos que número para o posto? Segue inicialmente como número 4. Você vai ter certo, você vai ter 2230. Cancelamento, passaria 2230. Você já sabe, então, passaria 2230. Trip 5240, desça para 4, seu pé. Ajuste. Aguarde. 4.000. Ajuste 1020. Z3, esse para o nível 060. Gol 1924, reduza para nível 070. Correção, desça para nível 070, gol 1924. Acerto, 924. Trip 5240, vetoração para sequenciamento, esquerda para o 045, seu limite será o localizador. Esquerda 04, boa tarde, continua a aproximação, informarei pista livre. Aguarda. Xenemé 254, vento 150 graus, 109, interessado da colapso no zero. 20 de colapso, pistão no zero, Xenemé 6254. Xenemé 21, na sua identificação, autorizado de chegada Mares, desce para o nível 080. Mares 080, Xenemé 21. Passagem do 230, está completamente visual. Passar 2230, entendo que está cancelando. Cancela positivo, eu quero pedir para 17, pela direita, se possível. 7, passar 2230, regra modificada 1542, desça para 1.500 pés, voando direto, rotatória. Volta aqui. Então, 3216, chama agora sinal Salvador 119, sinal 35. 1935, 3216, obrigado. CIP 5240, final Salvador, 119-35. Acho que está usado pouso, pistão zero. Baixou os tabules do pouso, 5240, pode poder confirmar se é 1020, ó, CIP 1251, alterna 133, decimal 25. Tan 3283, desça para nível de voo 050. Para 050, Tan 3283. O parceiro da 2330 pode ir para o túnel 34. Tem condições de voar direto para Paripe para poder levar o tráfego aqui na final? Qual a posição? Paripe via corredores. Poderia retornar a gente essa posição? Tem condições de voar na proa esquerda, na proa 100 por 5 milhas? Ah, tranquilamente, eu tô melhor. Corrigindo, 5 minutos. Pode ser. Controle 6254, Oxané. Oxané 6254, contato radar, sou para o nível 380, saída da Eoleda. 380, solicito proa de Dael. Vou direto, Leda, Oxané 6254. Direto Leda, muito obrigado, 6254. Gente, 38, escute a Oscar e aguarde. Só confirmando que havia solicitado puxa, era o 3895 no 10. Ah, confirmando, foi a Chanel 62, 13 no 9. 6213, gente, tá, vai ficar um pushback, faz passagem do passar junto, vai pro 11. Gente. 3 reduza para 2009, descendo para 4000 pés, descendo agora final Salvador, 119-35. 2009, descendo para 4000 pés, chamaria o 119-35, tá, 3233. Passaredo 2230, controle. Na culpa sim, 230? Considere. Positivo. Estabilizar no bloco, vai manter 2009 até o externo, ok? Sim. Pra compensar atrás. Salvador, Tan 3283. Tan 3283, de tração para sequenciamento, curva esquerda para o 00, limite localizador. Desça para 3000 pés, ajuste no 020. Controle de frequência 20, décimo 8. Azul 4089, cotejamento correto, reporte pronto para puxar e acionar. Qual Salvador, boa tarde, Tan? 3804, lembrou? Tan 3804, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Texas Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, Tan 3804. 2685-2545, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Tan 3216. Tan 3216, vento 130 graus, 109, autorizado pouso, visto no zero, checa trem. Afirmativo, baixar de travado, 3216, com livre pouso. Parceiro 2230, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, reporte rotatória. Passador 230.

Romeu e Juliette. Pode passar de noite anel, né? Passar de noite anel, 09, 03. Dos 4, devido ao tráfego, reduza a velocidade para 1809. Reduzindo, 924. 020, redução para 179. Subiu, ajustou na 020, redução para 170, não quero usar. 02230, ciente, chame torre para ingresso no circuito, número 8, decimal 6. 8, obrigado. Se possível, base sinal para a pista 17. Ok. Previsto 360 para a esquerda, final de 3.000 do 17 para a 0203. Então 32 no meio, solo 49, direita, solo 12 na decimal 9. 39, 3, 2, 1. Presente então, para a 0203. Afirma, está presente, curva à esquerda, 360, porta interna, para a 0230. Ok, 360 agora pela esquerda, passando 230, mantendo o Rio 500 West. 240, vento 120 graus, 119, pesado pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, quase 0. Torre Salvador, bom dia, CNR 62, 13, ponto espera as pontas, visual para a TR na curta final. CNR 62, 13, bom dia, mantém o ponto de Paraguai. Mantém, só para informar que é autorizado, a escola tem parado com o ponto. Salvador, tá 3283. Tá 3283, continua a aproximação, informarei pista livre. 3283. Essa 21 ainda mantendo 4 mil pés, reduzindo para 179 e deve seguir um tráfego na final a 8 milhas, mantendo 180 de ground speed. Positivo, 4.000, redução até 160 aqui. Gente, então reduza a 1 no 60 graus. Pouso 17. Firma. Podemos seguir pouso 17, visão? Negativo, passaria 230. Reporta confirmando que terminou o... Reporta no término do 360, passaria 230. Ok, já no término 360. Vou apontar, tá? Passaria para precisar contar. Sim, ficar achando com o número 2 para pouso, informarei para eixo da 17 livre, passaria 230. Mate isso. Trips 240, solo 52, direita, solo 219. Dano 3283, vento 1,60 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, 3283. Onde não? 6721, desça para 2 mil pés, ajuste 1020 em Salvador. Autorização em LS, posto estabilizado. Eu, 1020 autorizado, vento mais estabilizado, né? 721. Ciente, completando o procedimento, chame torre na 8 decimal 6. Obrigado. B2, vista no TAM, vista de base para evitar uma baixada de checado, passagem B230. Gente, passagem B230, B1, 50 graus, 109, autorizado, pouso, pista no 6. Batido, B230. Certeza se o portão 8 está livre, o senhor já consegue vê-lo? Está 3-2 no meio? Agora vai avistar, se eu não me engano, realmente está livre. Ciente, se ele estiver livre, prossiga até ele, caso negativo, mantenha a posição no pátio para a gente coordenar outra posição. E agora confirmando, 8 está livre. Ciente. Oi, Salvador, esse é o voo 924. 924, continua a aproximação, aeronave alinhando para decolagem, informarei pista livre, vento 150 graus, 109, que nega 1020. 283, solo 954, direita, solo 1209. Os 95 autorizado, puxe, acionar, reporte pronto para ataques. Vai, importante. Salve, Salvador, boa tarde, 3223. Zero. Precisando decolar de 5-9-0, no outro NF, 2-1-3. 2-2-3. Passarei. Solo 55, livre na Lima, solo 219, passarei 2230. Obrigado. Passarei 21, boa tarde, a Mercedes 21 estabilizada, que foi? Espero 2, para uma área que está livre. Continua a prestação, Mercedes 2. Passarei 2230. Passarei 2230. Guarde. Mantenha a posição devido à aeronave. Mantenha na Lima e aguarde devido à Airbus 320, realizando o push no gate 1-0 para Tchum. É, pessoal, 2-2-3-0. Para a ingresso de Silvestre, são 3-3. Bom dia, Oceaner 62-1-3. Oceaner 62-1-3, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, subida da Euleda. Subida da Euleda, subindo ao 360, com referências poderia voar Leda. 3295, confirma iniciando, push. 6213, obrigado. Confirma quem chamou o solo por último. Agora, nós nem chegamos na escada ainda. O passador prossegue no ataque, tá, agora, cara. Temos condições de parar em um minuto. 9, solo, por 9, 4. Vai iniciar agora o push? Passarei, mantém a posição e aguarde. Achei, o cara até colocou pela torre, obrigado. Grau 109, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso no zero, Mercedes 2 lá. Alô, Salvador, voo 924, 5 lá. Voo 924, autorizado táxi via Alfa, reporte na taxi, antes da taxi da Juliette. Alfa, reporta a sua Juliette, por 924. Espera na 351, no pronto, copy. Na 351, autorizado Salvador, Belo Horizonte, nível 160, decola pista 1-0 após primeira curva direita, saída da Euleda após direto, transponder 5474, controle de frequência 120.8. Da Euleda após intercepta Golf 677, confirma? É uma 351, cotejamento correto, reporte pronto para acionar e push. Tá indo na 351, confirme parte. Tá indo na 351, autorizado acionamento, reporte para táxi. Né, 6213. É, indago se tem condição de liberar a restrição de 20 milhas para Salvador acima de 130? Neste momento está livre. Obrigado, então vai acelerar. Obrigado. Remota 4, parte 1 no passarelo. Remota 1 ou 4, parte 1 no passarelo 2230. 1 ou 4, parte 1 no passarelo. Faz o táxi tanto em 895-141 a bordo, alternando o Galeão com 0400 a passagem. Desça para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado sinal ILS, reporta estabilizada. 2000-1020, remontado ILS, estabilizado, anotou, 322. Espera, via Pate 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decisão 6, ajuste 1020. Autorizado, táxi até o ponto de espera, via Pate 1, Índia Alfa, torre 1186, 3895. Paulo Salvador, boa tarde, vai Jet 6721, livrou agora na Alfa. 96721, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 6721. Aeroma 351, ciente, autorizado táxi, no ponto de espera da hotel, chame torre, frequência 118, decimal 6, QNH 1012. O 4089, aguarde para o puxa sana. Visão pro TAM 3283. 3283, autorizado. Gate 1-0, parte 1 no via Juliette. Juliette, 324, autorizado. Ingresso no parte 1 no gate 02, via Juliette. Ativando o gate 2 e a Juliette, 1924.